Blog Talk Radio. Sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Olha aqui, eu leio aqui no Globo que o Rio alcançou o recorde de 20 mil mortes violentas nos últimos 1000 dias, dando aí a média de 6 mil homicídios por ano. Né? Houve até uma manifestação pública organizada pela ONG Rio da Paz, não confundir com o Viva Rio, que eu costumo chamar de Viva Rindo, né? Ele tem mil motivos para rir, porque tudo que eles querem o governo lhes dá. Né? E esta ONG, que não conta com patrocinadores, funciona à base de vaquinhas organizadas por seus próprios membros, organizou então essa manifestação, ostentando lá os cartazes com esses dados, e a prefeitura proibiu que um painel com os números dos homicídios no Rio de Janeiro fosse fixado na praia de Copacabana. Olha só. Então, o Globo ainda tem o cinismo de dizer: o Rio pode não estar no ranking das 10 cidades mais violentas do mundo. Lá é porca miséria. Aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos inteiro, o território americano inteiro, são 10 mil homicídios por ano e as pessoas ficam escandalizadas com isso. Agora, no Rio tem 6 mil por ano numa cidade só. No total do país são 50 mil por ano, né, com a população que é metade da população americana. Né? Então, como é que o Rio não está no ranking das cidades mais violentas do mundo? É a cidade mais violenta do mundo. Sem contar que não é tempo de guerra, oficialmente, é tempo de paz. Né? Agora, diz aí, eu li aqui no Reinaldo Azevedo que 2 semanas atrás, né, antes do pessoal derrubar aquele helicóptero da polícia, né, estava lá a dona Dilma Rousseff elogiando o complexo do Alemão, né, e disse que vai provocar, olha aqui, ela disse, o complexo do Alemão vai provocar inveja em muitos bairros de classe média. Mas é claro que vai, dona Dilma, é o único lugar onde existe segurança para os traficantes. Né? Tanto que eu tinha saído uma notabilíssima coluna do Diogo Mainardi, eu acho uma das coisas mais importantes que ele já escreveu, né, mostrando toda esta tramóia do complexo do Alemão, onde eles ficam fazendo aquelas, né, obras públicas. Então há um acordo entre eles, os traficantes, para que não se faça violência ali. Resultado, todos os traficantes estão mudando para lá, porque virou o território livre para eles. É o lugar mais seguro do Brasil. Só quem está lá é traficante. Então todos para lá. Agora, o resto da cidade, não. O resto da cidade não tem segurança nenhuma. Então o complexo do Alemão vai provocar inveja não é em muitos bairros de classe média. Em bairros de classe média e classe alta, dona Dilma. Todo mundo vai querer morar no complexo do Alemão, porque é só lá que não acontece problema. Você está protegido pelos narcotraficantes. Quem está fora do complexo... O problema é para quem está fora do complexo do Alemão. Agora, eu quero saber, dona, como é que a senhora vai botar os, sei lá, que são 15, 16, 18 milhões de habitantes do Rio de Janeiro, né? Tudo dentro do complexo do Alemão. Né? Ele está protegido, sobretudo, né, porque a polícia não entra lá. Agora, analisem bem, qual é o plano, o Lula disse que tinha um plano de segurança que ia revolucionar tudo, que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Qual é o plano dele? Ô, raios, quem é que não entende este plano? Este plano é assim, ele chega para os traficantes e diz, olha, vocês maneiram um pouquinho, maneiram em certo momento, maneiram no complexo alemão, maneiram durante a Olimpíada, e daí a gente libera as drogas, comércio de drogas, e vocês todos virarão capitalistas bilionários, tá certo? Né? Pessoas decentes, aprovadas pela sociedade, e vai ser tudo uma maravilha para vocês. Então, este é o plano, pô. Claro que é este é o plano. Né? Só que esse plano consiste em premiar todos esses homicídios que foram cometidos. Quer dizer, como você matou gente pra caramba, agora você, nós transformamos você num cidadão, né, decente, benquisto pela sociedade e cheio de dinheiro no bolso. Exatamente como esse canalha quer fazer com a turma da FARC. Qual é a solução que ele supõe para a FARC? A FARC tem que se transformar num partido político. Ou seja, depois de você matar 30 mil pessoas, manter 7 mil pessoas em cativeiro durante não sei quanto tempo, né, e fazer uma infinidade de atentados e espalhar drogas por todo o continente, qual é o castigo que você recebe? Você vira senador, você vira deputado, você vira presidente da República, você vira ministro de Estado e aparece na televisão, põe uma gravatinha no sujeito e ele aparece, né? Na televisão, todo bonitinho. É isso que ele quer fazer com as FARC, é isso que ele quer fazer com o narcotraficante no Brasil. Agora, vai dizer que não existe parceria, vai dizer que isso não é sociedade? O complexo do alemão é a prova da parceria. Meu Deus do céu! Agora, no Brasil, as pessoas estão ficando assim, tão idiota, que você vê a causa e vê o efeito, elas não conseguem conectar uma coisa com a outra. Peraí, tem alguém na linha aí? Mas não tem ninguém na linha, foi um alarme falso. Agora aqui, vi que lá em Honduras, né? Foi assassinado lá um sobrinho do presidente Micheletti e mais um coronel do exército. Né? É muito, muito estranho isso aí. Né? A polícia de Honduras não está insinuando nenhum envolvimento dessa turma de Hugo Chávez, etc, etc, mas... Né? Porque você vê a diferença, né? Se fosse assassinado um parente do Zelaya, no mundo inteiro se diria que é culpa do Micheletti. Agora, como o parente é do Micheletti, então, né, a direita, né, muito polidamente, diz, não, nós não sabemos, nós vamos investigar, etc, etc. É assim que é o negócio. Agora, essa semana saíram aqui duas revelações espetaculares. A primeira foi da irmã do Fidel Castro, né, que ela participou da Revolução, colaborou com a Revolução e tal, mas depois foi vendo aquele morticínio todo, aquela coisa toda, né? Se revoltou contra o negócio e ficou contra, né? O irmão e acabou fugindo para Miami, onde tem uma farmácia, era dona de uma farmácia. Mas ela publicou aqui umas... Ela deu aqui uma entrevista dizendo que depois que ela, a casa dela se tornou um abrigo para anticomunistas, né? Ela foi procurada pela CIA, e a CIA pediu a colaboração dela, e ela colaborou, e fez muito bem, que era exatamente o que tinha que fazer. Quer dizer, graças a isso, salvou milhares de vidas. Isso aqui foi esta semana que ela está com 76 anos agora, contou essa coisa. Quer dizer, a filha do Fidel Castro foge dele, a irmã foge, né? Quer dizer, é uma maravilha. Você vê como é que um sujeito que trata assim a sua própria família, né, pode administrar um país, né? O Confúcio dizia que o sábio primeiro conserta ele mesmo, depois ele conserta a família, depois ele conserta a casa, depois ele conserta a rua, depois conserta o bairro, depois conserta a cidade, e assim vai até chegar a consertar o mundo. Esses caras não. Eles querem consertar o mundo primeiro, né? A família deles e eles mesmo é o último. Quando chegar, ó, na hora de consertar o Fidel Castro, ela não precisa mais, porque já morreu faz 300 anos. Outra revelação importante que teve essa semana aqui foi o seguinte. Um cidadão que é o presidente do Canadian Council of Chief Executives, é o equivalente do que nós chamamos câmaras de comércio. Aqui tem a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, né? Ele confirmou essa semana que ele mesmo participou pessoalmente de todos os preparativos para criar a tal da comunidade norte-americana. Comunidade norte-americana é a fusão de México, Estados Unidos e Canadá, a abolição das fronteiras e a criação, né, do monstrengo que só teria existência jurídica, porque não tem o menor fundamento cultural, nem linguístico, nem coisa nenhuma, né, nem jurídico, né? Então, iam fundir tudo, de maneira que esse problema, por exemplo, da imigração ilegal seria resolvido por supressão, não da imigração ilegal, mas da ilegalidade da imigração, né? Então, claro que se você fizer isso, se você abolir as fronteiras, No dia seguinte, o México está vazio. Vem todo mundo para cá. Então, tinha esse plano. O Odnet dele denunciou o negócio. Né? Outros autores aqui também denunciaram o negócio, como Henry Lamb. E daí veio a resposta. Sempre isso é paranoia, isso é teoria da conspiração. Pá, pá, pá, pá. Ora, meu Deus do céu. Quando você... Veja, tem documentos, tem acordo assinado, né, entre o George Bush, não lembro se era Henri Martin, que era o primeiro-ministro do Canadá, e o Vicente Fox, que era o presidente do México. Quer dizer, já estava assinado o acordo e era um documento público. E daí você mostrava o documento público assinado por eles mesmos. Olha, vocês vão fazer o que vocês estão dizendo que está aqui nesse papel. Né? Daí ele vai falar, é a teoria da conspiração. Quer dizer, mas é um cinismo. Isso aí é que nem... Né? O Adolf Hitler, né, que escreveu lá, ele escreveu lá no Mein Kampf com toda a letra, não, vamos matar tudo quanto é judeu. Daí você dizia assim, ei, você está planejando matar tudo quanto é judeu. Daí ele falava, teoria da conspiração, paranoia. Esse cara faz assim, quer dizer, a negação cínica, assim, na lata, desorienta o freguês, tá entendendo? Quer dizer, a cara de pau, quando transcende o limite, ela enlouquece as pessoas. Não é isso? É aquele negócio, quer dizer, a mulher pega o sujeito na cama com medo da empregada, né? Daí ele tá lá assim, né? Imite o pênis, já tá lá dentro. Daí a mulher fala, o que é isso? Daí ele diz, não é o que você está pensando. E insiste. E você está me insultando, você está me ofendendo, você está dizendo que eu estou comendo a empregada? Como? Se ele insistir muito nisso, a mulher vai ficar em dúvidas, entendeu? Eu não sei, eu não acredito mais nos meus próprios olhos. Né? E daí vem aquele negócio que o Groucho Marx diz, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Acaba acreditando no desgraçado. Então, agora, essa semana apareceu esse senhor, por coincidência, se chama Thomas D'Aquino, e ele disse, olha, eu estava lá, eu participei de todos esses planos, de fato, isso foi proposto, ele era membro do Council on Foreign Relations, foi proposto pelo CFR ao presidente Bush, o Bush aceitou e começou a praticar o negócio e agora passou a bola para o Obama, que está fazendo a mesma coisa. Então isso aí é como governo mundial, gente. Você viu, outro dia teve aquele vídeo importantíssimo do Lord Monckton, né, onde ele examinou as resoluções para, né, esse encontro internacional que vai ter em dezembro, onde a expressão governo mundial já está ali, já está usada. Quer dizer, a partir de dezembro você tem imposto mundial, você tem governo mundial, etc, etc. Eles mesmo assinam isso, e se você diz, vocês estão montando o governo mundial, eles falam, é teoria da conspiração, você é louco. É a mesma tática do marido, tá entendendo? Então, e esse cidadão, esse Thomas D'Aquino, ele diz, não, eu estava lá, eu participei de todos os planos, eu vi isso acontecer, que ele não tem mais, não dá mais menor possibilidade de dúvida. Né? Mas para não dizer que está tudo perdido, aqui um grupo de militares e policiais, né, aposentados, eles organizaram um movimento que se chama Oath Keepers, quer dizer, os mantenedores da palavra do juramento, da palavra dada, né? Então eles estão indo para tudo quanto é lado, fazendo seus colegas da ativa se comprometerem a não usar armas em obediência a ordens ilegais. Porque aqui nos Estados Unidos está a coisa que está mais na cara, mais na lata, é a formação, vamos dizer, de um esquema ditatorial por meios indiretos. Mas são meios indiretos, né? Antigamente, você, quando queria fazer uma ditadura, tomar o poder, falar, agora mando eu, acabou, é o AI-5, tá vendo? Não, agora não é mais assim que se faz, gente. Agora você, por exemplo, você quer ter o direito de invadir as casas das pessoas, você inventa assim, que tem uma epidemia, que a epidemia vai matar todo mundo. Então, para a sua proteção, não é por motivo político, você... Aqui reina a liberdade, pode fazer o que quiser, tá certo? Mas como tem aí a gripe suína, tá certo? Então tem perigo de epidemia, então já está, o Obama já decretou estado de emergência. Então, durante esse estado de emergência, toda casa pode ser invadida, qualquer objeto pode ser apreendido e qualquer pessoa pode ser presa sem processo, sem acusação formal. E quaisquer bens podem ser expropriados durante esse período. Mas, e você toma a vacina e, por acaso, se a vacina te deixa doente, você não pode processar a companhia que fez a vacina. Isso está aí no texto do decreto que institui a vacinação. Se você morre, se a vacina mata você, a sua família não pode processar o fabricante da vacina e nem o governo. Então, assim, é licença para matar. Então, durante o período do estado de emergência, que provavelmente se prolongará eternamente, qualquer casa pode ser invadida, qualquer cidadão pode ser preso sem acusação, sem processo, sem coisa nenhuma, e ficar na cadeia. Isso é que nem o direito de família aqui. Direito de família aqui é uma maravilha, rapaz, é uma maravilha, né? Se avisar as mulheradas no Brasil para elas fazerem, né, a mesma coisa, né? Então, aqui é o seguinte, a mulher chega na delegacia e fala: ó, seu delegado, o meu marido disse que vai bater em mim. Ela, na hora que ela disse isto, o delegado manda buscar o fulano e diz: ó, aqui, seu fulano, o senhor tem que sair da sua casa imediatamente, o senhor tem 5 minutos para sair da sua casa, não pode se aproximar dela num raio de menos de 10 quilômetros, não pode telefonar para lá, exceto em datas marcadas. Se o senhor se aproximar dos seus filhos, da escola, dos seus filhos, o senhor será preso. Daí o cara diz: mas eu não fiz nada. Daí o delegado reclama: mas, meu amigo, o senhor não tem por que reclamar, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. Como o senhor não está sendo acusado, o direito de defesa não faz sentido. Agora, se o senhor infringir qualquer item dessa medida cautelar, o senhor será preso. Então, em 5 minutos, você perde a sua casa, é obrigado a pagar tudo, pega lá a pensão, que é 70%, 80% dos seus ganhos, você não pode ver os seus filhos, você não pode pegar as suas coisas dentro da sua casa, você não pode chegar perto da escola dos seus filhos. Pronto, sua vida está totalmente destruída. Isso por quê? Porque a mulher falou um negócio que ela não precisa provar absolutamente. Por que ela não precisa provar? Porque é o que ele diz, não é uma medida punitiva, é uma medida cautelar. Eu digo: como? Você destrói minha vida, tira tudo que eu tenho, me tira minha família, me tira meus filhos, me tira meu dinheiro, me tira minha casa, e diz que não é castigo. Pois é assim que a lei funciona aqui, meu filho. Então, com esse negócio de vacina, a mesma coisa. O sujeito vem, tira você da casa, tá certo? Expropria todos os seus bens, vasculha lá sua casa, vasculha seus papéis, seus computadores, sua vida privada toda, né? Destrói sua vida e diz: mas não é para não é nada contra o senhor, isso é para protegê-lo da gripe suína. Eu digo: suína é quem inventou isso aí, porra. Não é quando ele diz: a gripe suína é um perigo. É, morreu 11 americanos de gripe suína. É uma epidemia, evidentemente, né? Que tem uma epidemia de sem vergonha, isso é o que tem, pô. Agora aqui, também acontece uns negócios aqui. Você vê, o americano gosta tanto da lei, de fazer tudo dentro da lei, e esse negócio vira absolutamente maníaco, né? E faz uns exageros que não tem o menor sentido. Você vê, essa semana, o cientista que trabalhava para o Departamento de Defesa e outras agências do governo americano foi preso sob acusação de espionar por tentar passar informação sigilosa para Israel. Eu digo: uai, Israel não é um inimigo, Israel é um país amigo, é um aliado. Essa é a segunda pessoa que vai para a cadeia por passar informação para Israel. Tem alguém na cadeia por passar informação para a China? Não tem. Tem alguém na cadeia por passar informação para a Rússia? Não tem. A Rússia é o país que distribui arma para tudo quanto é movimento terrorista do mundo, né? Então, com a Rússia não podemos achar. Agora, Israel, que é um país aliado, você tem, eu até esqueci, tem um caso famoso, esqueci o nome do sujeito, era um nome polonês, uma coisa assim. Judeu polonês, uma coisa qualquer. O cara está na cadeia faz não sei quantos anos, 15 anos, sei lá. Porque que passou uma informação para Israel. Eu digo: ué, que diferença vai fazer? O que Israel vai fazer contra os Estados Unidos com a porra da informação? Quer dizer, bom, mas que isso acontecesse naquela época é um escândalo, mas hoje a gente até entende que esse governo quer ferrar com Israel mesmo. É. O Obama, ele prometeu o change. Change significa o seguinte: tudo que estava errado passa a ser certo, e tudo que estava certo passa a ser errado. Tá certo? Então, os terroristas, por exemplo, não podem perseguir os terroristas, não podem nem usar a palavra terrorista. Agora, Israel, não, Israel é o que falou o tal do Brzezinski. Não, se Israel atacar o Irã, Né? A gente vai lá, abate o avião Israel antes do avião chegar lá. Ele vê, mas que coisa! Né? Agora, você vê o que está acontecendo aí na... Todo mundo está gritando que houve um golpe em Honduras porque os caras fizeram exatamente o que a Constituição dizia. Quer dizer, eu li a Constituição. O que eles fizeram foi o que a Constituição determinava. Agora, na Nicarágua, a Suprema Corte, composta inteiramente de membros, né, de amiguinhos do tal do Daniel Ortega, eles decidiram que tem um artigo da Constituição que não deve ser aplicado porque ele é inconstitucional. Você já viu isso aí? A Suprema Corte decidiu que a Constituição é inconstitucional. Ora, porra, que eu saiba, a Suprema Corte existe para julgar questões constitucionais. Ou seja, a regra do jogo é a Constituição. Ele está lá para julgar as outras leis, as outras medidas, à luz da Constituição. Não para julgar a própria Constituição. Uma Suprema Corte não é uma Assembleia Constituinte. Então, esses amiguinhos do cara que ele botou lá dentro, que nem o Lula está enchendo o Supremo Tribunal de amigo dele, está tomando aquilo num puteiro, né? Esse último moleque que eles botaram lá, ele nem disfarça isso, né? Diz, ah, pô, agora eu tenho que parar com as minhas noitadas. Não precisa não, meu filho. Você, como juiz do Supremo, aí que você pode ter as noitadas que você nem imagina. Coisa assim, sabe, das mil e uma noites, tá, né? Então, não fique tristinho, não, né? Você chega num puteiro e mostra lá a carteirinha de eu sou juiz da Suprema Corte. Putz, merda. Você vai comer todo mundo de graça pelo resto da sua vida, tá ligado? Então, não fique triste, né? Você pode perfeitamente, né, duplicar, né, as suas funções. Você é juiz de Suprema Corte de dia e de noite você, né, é o rei da putaria, né? Então, aqui, lá, os caras fizeram a mesma coisa. Encheram de gente que nem esse fulano lá na Suprema Corte e a Suprema Corte decidiu que a Constituição é inconstitucional, né? Então, isso aí não é golpe, então. Você cumprir a Constituição é golpe. Agora, você impugnar a própria Constituição sem ter autoridade para fazer não é golpe. Então, aqui, essa UEA, que é outro puteiro também, porra, né? Você olha a cara do insulso, um sujeito chamado de insulsa, né? Você confiaria, você compraria um... velocípede usado, eu quero um velocípede para minha netinha, como estou com pouco dinheiro, vou lá no eBay, né? E tem lá um senhor chamado Insulsa vendendo o velocípede. Eu vou comprar, eu, você é besta, eu não. Ai, ai, ai. E agora também nem tudo está perdido, porque a gente vê um monte de anglicanos tradicionalistas voltando para a Igreja Católica. Isso já devia ter acontecido faz muito tempo. Isso é uma grande notícia, tá certo? Né? E ao mesmo tempo, você vê, aparece aí, quero publicar um calendário na Espanha. É um calendário de Natal. Aparece os santos, todos viraram santas. São todos transexuais agora. Com insinuações de pedofilia no que concerne ao menino Jesus, né? E isso aí, evidentemente, isso aí não é crime de ódio, né? Isso aí não ofende ninguém. Se disser, se algum sujeito religioso se disser ofendido por isso, vou dizer, ofendido, vai ser a mesma tática do marido, tá entendendo? Da história do Groucho Marx. Você está comendo empregado? Eu? Como? Né? É nada disso. Você não é o que você está pensando. Então aqui esses caras fazem isso aqui. Diz, olha, você está achincalhando a nossa religião. Vai dizer, como? Não é o que você está pensando. Você para. Não é que você está me atribuindo intenções que eu jamais tive. Né? As minhas intenções foram as mais elevadas possíveis. Né? E daí você fica desorientado. Fala, será que é mesmo? Então assim, quando o cara é cínico desse jeito, meu filho, se você der um milionésimo de miligrama de credibilidade para o sujeito, ele te endoida, ele te enlouquece, ele põe um vírus de computador no seu cérebro que nunca mais você consegue atinar que 2 mais 2 são 4. Você fica idiotizado. Ele, com um comportamento paradoxal, é calculado para idiotizar. O sujeito está fazendo uma coisa, né? E diz que não está, assim está na cara, está vendo. O sujeito está lá, está transando com uma vaca, né? Lá comendo a vaca. Você chega lá e fala, porra, você comendo a vaca. Fala, como? Como você ousa dizer uma coisa dessa? Né? Eu jamais faria isso. Né? É assim, porra. Daí você diz, bom, vai ver que eu estou enxergando mal, vai ver que não é a vaca, vai ver que é a esposa dele, ou o vizinho, sei lá. É outra coisa, é outro bicho. Né? É uma vaca mecânica. Você começa a inventar historinha para você mesmo, tá entendendo? E é assim que eles controlam a sua mente, meu filho. Isso aí é uma... Leia o livro do Leon Festinger, né? A dissonância cognitiva, teoria da dissonância cognitiva, está tudo lá. Quer dizer, quando você começa a dar muita informação paradoxal para o sujeito, você estupidifica o cara, porra. Agora, enquanto isso, né? Até o MEC diz que a educação domiciliar é inconstitucional. Inconstitucional é a existência de, um puteiro como esse MEC. Vocês são criminosos, gente. E desde o momento em que se comprovou que repetidamente os alunos das nossas escolas tiravam os últimos lugares nos testes internacionais, o MEC tinha que ser responsabilizado imediatamente e tinha que botar toda essa putada na cadeia. O que, que é isto? Quer dizer, eles estão transformando a educação nacional numa vigarice, num estelionato. Agora, se o pessoal continua respeitando os caras, eles têm que procurar manter, vamos dizer, a respeitabilidade das instituições. Quer dizer, meu filho, um puteiro é uma instituição, não é? Não é isso? Então, até puteiro de pedófilo, fala aqui, é uma instituição que nós montamos aqui para comer as criancinhas, né? Dentro da lei, né? O MEC é a mesma coisa, pô. Um órgão que faz o contrário do que é a sua missão legal, ele tem que ser extinto. Ou então, se é pro órgão continuar, então os camaradas, os ocupantes dos cargos, têm que ser processados e punidos na forma da lei. Quer dizer, se não houvesse nenhuma legislação educacional, presta atenção, nenhuma legislação educacional, nenhuma interferência do governo na educação, algum pai ia querer educar o seu filho para que ele tirasse sempre as últimas notas? Algum pai ia prover ao seu filho uma educação tão ruim que ele tirasse sempre sistematicamente as últimas notas? Ninguém faria isso. Só o Ministério da Educação pode fazer isso. O Ministério da Secretaria Estadual da Educação faz isso. Agora, como é que você quer manter a respeitabilidade da instituição, a respeitabilidade do cargo? Chama o cara do seu ministro, sua excelência. Excelência é o caralho, meu filho. Excelência é o caralho. Você está entendendo? Eu, se esse filho da puta aparecer na minha frente, né? Eu digo, a única coisa na qual você é excelente é na vigarice. Tá certo? Agora, você vê os pronunciamentos do Ministério da Educação, os caras não sabem nem escrever, meu Deus do céu. Os próprios caras não sabem. Peraí, tem alguém na linha aqui? Alô, quem tá na linha? Alô, olá, tá me ouvindo? Perfeitamente. Alô? Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tudo bom também, aqui é Capanema, falo de Sorocaba. Queria perguntar uma opinião sua sobre um talk radio americano do Michael Savage. O que você acha dele, se você lê os livros dele? É maravilhoso, maravilhoso. Adoro o Michael Savage. De vez em quando ele fala, vou besteira, porque todos nós temos direito a um coeficiente de 10% de besteira. Tá certo? Ele de vez em quando fala umas. Mas é um homem de uma coragem extraordinária, tá certo? De uma eloquência que dá entusiasmo nas pessoas. É fantástico, fantástico. Às vezes ele é melhor que o Rush Limbaugh. Ele mete o pau no Rush Limbaugh, às vezes é moderado. No Greenback. A gente nunca pode ser moderado, né? Você ser moderado perante questões como essa, por exemplo, que eu estou falando da comunidade norte-americana, tá certo? Ou da reversão da política externa americana, não tem que ser moderado. Como é que você vai ser moderado com a questão dos documentos do Obama? O cara não apresenta um puto no documento e quer ser presidente da República? Como é que você vai ser moderado com isso? Tem que cuspir na cara, porra. Né? Agora, o Michael sempre cospe. Agora, o Rush Limbaugh, às vezes, né, usa o tom certo e às vezes não. Você acha que o Michael Savage é o Olavo de Carvalho americano dos Estados Unidos? Não, o objetivo do programa dele é um, o meu é outro completamente. Quer dizer, o meu programa está inserido Bento, ele é o lado jornalístico, radialístico de um esforço de um plano educacional integral. Eu tenho minhas razões para usar a linguagem que uso e ele tem as dele. São completamente diferentes. É isso. Eu vi o vídeo. Faz uma carreira no rádio. Eu estou aqui de passagem no rádio, está entendendo? Ele é um grande radialista. Eu não sou radialista, eu estou radialista apenas, né? Esse programa vai durar pelo tempo que ele cumprir suas funções. Né? Mas essa não é minha vocação, não é minha profissão. A minha área de atuação fundamental é o curso online de filosofia. Mesmo os artigos de jornal não são a minha atividade principal. Porque a minha vida é o curso que eu estou dando, e é os livros de filosofia que eu estou preparando. É isso que é. Né? Isso está funcionando, graças a Deus. A gente tem quase 1000 alunos lá no seminário. Uhum. Né? Então, ali está o centro do curso. Assisti ao seu vídeo no seminário sobre o movimento conservador americano. Eu pensei que você ia falar sobre as figuras, né? Sobre o Rushing Ball, sobre o Glenn Beck, mas você fez um apanhado geral, você não citou nenhum nome. Mas foi bom. É exatamente essa, por quê? Primeiro que o movimento conservador aqui é imenso. Uhum. E tem muitas figuras importantes que nunca se ouviu falar no Brasil. Eu tenho a impressão que quando apareceu, por exemplo, o nome do Alan Keyes, ninguém tinha escrito de Alan Keyes no Brasil. Agora, eu sei o seguinte, eu escrevo um nome lá, no dia seguinte todo mundo começa a falar daquele sujeito como se fosse coisa arquissabida há décadas. Até as minhas expressões, né? Depois que eu comecei a falar de status questiones, ih, rapaz, espoucou status questiones para tudo quanto é lugar, né? Agora, o Merval Pereira até ganhou um prêmio por causa dos artigos que ele escreve sobre o Foro de São Paulo, com apenas 10 anos atrás, copiando os meus artigos, pô, e ganha prêmio. Então, o Brasil é o mundo onde nada se cria, tudo se copia. Né? Só para fechar a pergunta, então, sobre o Michael, no fim desse vídeo, você fala, explica como é que deve ser o combate, né? Que tem que ser um combate pessoal, cultural. Muitas vezes o Savage acerta o tom. Muitas vezes. Eu não assisto todos os programas dele, tem gente que assiste, né? Mas eu só queria saber se ele, o combate que ele faz. Ele faz a coisa. Queria saber se o combate que ele faz é um exemplo daquilo que você citou no vídeo. Se aquilo é o certo. E na jugular, assim. Eu acho que é, pelo menos é o estilo certo. Eu não posso dizer que tudo. Materialmente, a substância do que ele diz, cada frase está certa, não pode dizer, mas o estilo, o tom é o certo, né? Agora, para tomar mais umas lições com o Alborguete, você está entendendo? Para mim, o grande radialista do mundo foi o Alborguete. Ele só não é conhecido no mundo, porque sabe, o Brasil é o túmulo, né? Do que se faz no Brasil. Eu concordo. O Brasil, assim, ele tem o seu mercado intelectual próprio, né? Só circula no Brasil. É que nem o negócio dos pintores primitivistas. Tem uma época que tem pintor primitivista brasileiro, as telas do cara valiam R$100.000, R$200.000, né? Se você atravessasse a fronteira, aquilo não valia 2 centavos. Aquele mercado imaginário só existia no Brasil. Também tem um mercado intelectual que só existe no Brasil. Só no Brasil, Paulo Giraldelli é um intelectual. Todo mundo, né? Visto na escala internacional, ele passa a ser um bosta. A escala mundial é um bosta. Essas faculdades brasileiras, todo mundo sabe que são as piores do mundo. Dentro do Brasil, elas têm uma autoridade incrível, né? Então, o Brasil é realmente um fenômeno. É um lugar separado. Aí não vale, né, a lei da gravidade, não vale os 10 mandamentos, não vale a álgebra elementar. Tudo aí funciona de outra maneira. Muito obrigado, então, Olavo. Foi um prazer falar com você. Viu? Obrigado, eu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora está aqui o Marco Aurélio Garcia, né? Dizendo que os Estados Unidos deveriam pressionar mais os golpistas. Digo, meu filho, pressionar como? Você vai fazer o quê? Você tem sanções econômicas, já fizeram. Né? Os hondureños permaneceram firmes e impávidos do Colosso. Falou, enfia o seu dedo no cu. Entendeu? Não falaram exatamente nesses termos, mas foi aproximadamente isso. Né? Então aqui vai baixar 6% o nosso produto nacional bruto. É que se foda. Né? Então... Quer dizer, estão dando uma lição de coragem, tá certo? De coragem, de hombridade, de coerência, de patriotismo. Esses caras, hondurenho, olha, eu quero ser hondurenho quando eu crescer, tá certo? Isso aqui é o povo, mas é prosa, pô. Então, estão dando um baile no mundo, baile no Obama, na OEA, na ONU, Hugo Chávez, Foro de São Paulo. Pô, que coisa impressionante. Eu sempre disse que esse negócio, essa nova ordem mundial, ela vai se tornar muito poderosa. Mas, por enquanto, ela é apenas um blefe. Né? Quer dizer, é uma autoridade que o sujeito se arroga. Né? Era que nem a história, quando era moleque, contava a história do sujeito que entrava no cinema e falava assim, imprensa. Daí os caras deixavam entrar, né? Então, dizia ele, imprensa. Ele ia no clube, imprensa, né? Ia nos bailes, imprensa, né? Daí um dia você disse, primeiro, cara, cadê sua carteirinha de imprensa? Não, não tenho nenhuma. Mas você não é jornalista? Não. Né? Então você entra e fala imprensa, eu digo, eu digo imprensa, vocês não imprensa, eu passo. Eu entro, entendeu? Então é assim, esses caras, se ninguém imprensa eles, eles continuam entrando. Tá? Agora, poder mesmo eles não têm nenhum. O EA é um peido jurídico, a OEA. A OEA não tem poder nenhum, rapaz. Agora o cara chega lá, estou aqui, o presidente do EA, estamos condenando essa coisa. É pra nada, pô. E o pessoal de Honduras sabe que tudo isso aí, né, é blefe. E decide, bom, agora vamos pagar pra ver. Né? E qualquer país que faça o mesmo vai vencer. Agora, olha que maravilha, né? Tem um projeto de lei no Brasil que os pequenos traficantes não vão mais para a cadeia. Quer dizer, só irão aqueles... Note bem a sutileza do negócio. Você só vai para a cadeia se você tiver ligações comprovadas com o crime organizado. Mas o que quer dizer o comprovado? Quem fornece cocaína a não ser o crime organizado? Quem fornece cocaína a não ser as Farc, os amiguinhos do seu Lula? É o único fornecedor de cocaína que hoje existe em toda a América Latina, porque os antigos cartéis foram tudo pro Beleléu, né? Com o plano Colômbia do Clinton. E eu acho que foi calculado para isso, foi calculado para favorecer as Farc. O plano é assim, nós ajudamos o governo da Colômbia a perseguir o narcotráfico, contanto que não toque nas organizações políticas, isto é, Farc. A Farc tinha uma outra lá, secundária. Então, destruíram os cartéis e sobrou a organização política que automaticamente se tornou detentora do monopólio do narcotráfico na Colômbia, portanto na América Latina, e ainda sobra não sei quantas toneladas para vir aqui para os Estados Unidos. Então, da onde que o pequeno traficante vai comprar cocaína? E outra coisa, que outra ligação dele com o crime organizado você quer se não é essa? Ele vai lá e compra a coca dos caras e vende. É? Então, como é que não tem ligação com o crime organizado? Então, agora, isso aí é claro que é para favorecer a rede de distribuição. Por quê? O narcotráfico opera fundamentalmente através desses pequenos traficantes. É? Não há grandes pontos de venda. Você não vai encontrar, falar, aqui é Lojas Bahia da cocaína. Né? Aqui é o Porcão da cocaína. Não tem isso, porra! Né? A cocaína é vendida discretamente por pequenos distribuidores. Então, é pequenas empresas, grandes negócios. Tá entendendo? E o governo sabe perfeitamente disso. E por causa disso é que quer liberar os pequenos traficantes. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Ih, tá ruim essa ligação. Fale mais alto. Tudo bom? Tudo bem? Estava escutando. É que é Cristiano, de Campo Grande. Fale bem mais alto. Eu estou ouvindo, mas muito mal. Só um pouco aqui. Está dando eco esse negócio. Peraí, deixa eu abaixar. Melhorou agora? Melhorou. Alô? Tá aí. Bom, caiu a ligação. Estava muito ruim a ligação mesmo. Tem mais outra pessoa aí na linha. Alô? É o Otávio, do Rio de Janeiro. Otávio, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber o que o senhor acha da ideia de que os republicanos amoleceram a cobrança da certidão de nascimento do Obama por causa do nascimento panamenho do John McCain. Não, porque o nascimento panamenho do John McCain não tinha nada de ilegal, porque ele nasceu dentro de uma base militar americana, que é considerada território americano. A lei é muito explícita nisso. Agora, o fato é que o McCain teve que provar isso, muito bem provado. Então está lá a certidão de nascimento original dele, dizendo que ele nasceu na base tal, na cidade tal, no Panamá, está explicado. Né? Como durante a guerra, a mulher do cara vai lá visitar lá na França, tal, eles dão uma e nasce um bebê lá. Então nasceu na França, mas é cidadão americano. Né? Eles amoleceram isso aí porque essa turma toda pertence ao CFR, está entendendo? E o CFR mandou amolecer, e os caras amoleceram. Por que que mandou amolecer? É muito simples. Hoje eu entendo o que aconteceu. Os caras sempre souberam que o Obama, que os papéis do Obama não estão em ordem. Sempre souberam. Mas eles quiseram criar uma crise para criar, vamos dizer, uma espécie de queda de braço entre a presidência e a Constituição para quebrar a espinha da Constituição. É exatamente o que eles quiseram. Foi tudo premeditado. Para mim, eu não tenho a menor dúvida. Sobretudo depois que apareceu essa notícia de 2004 da Associated Press, né, quando Obama era senador, e eles diziam, ah, né, olha que coisa interessante, um senador nosso que nasceu no Quênia, porque a lei permite que você, um estrangeiro, se eleja senador. Eu posso me eleger, se eu pegar a cidadania americana, eu posso me eleger senador, né, posso me eleger governador de estado, só não pode ser presidente da república. Tá certo? E note bem, daí o que ficou mais característico é que no debate que teve para senadores candidatos, eram ele e o Alan Keyes. Então, não tem racismo. Os dois são pretos. O Keyes é muito mais preto do que o Obama. O Obama é preto falsificado. O Alan Keyes não, é legítimo. Né? Então, o Keyes disse, pô, mas você nem nasceu nos Estados Unidos? Resposta do Obama. E daí, eu sou candidato ao Senado e não à presidência. Ou seja, confessou que não tem cidadania americana. Confessou diante de câmeras de televisão. Depois, quando ele foi para a África visitar lá, saiu também nos jornais, saiu nos jornais do Quênia, saiu nos jornais de Uganda, saiu tudo quanto é parte. O senador americano Barack Obama, nascido no Quênia, está aqui visitando... Quer dizer, era uma coisa pública e notória. Agora esse cara vai dizer que não sabia. Olha, eles aprenderam com o Lula essa história de não sabia de nada. Então tudo isso foi planejado. E tem muito cara no Partido Republicano que não é que ele é covarde, não. Ele está sabendo o que está fazendo. Está obedecendo o CFR. Pois o CFR não é o órgão que decretou que o Foro de São Paulo não existia? Certo. Mostrava todas as atas, montava fotografias dos caras reunidos, né? Mostrava o discurso do próprio Lula confessando todas as atividades do Foro de São Paulo, daí chegava o CFR e usava aquela tática do marido da mulher. Né? Eu, comendo a empregada, falava, não, mas você está aí na cama com a empregada? Não, de maneira alguma, você que está vendo coisas. Né? Então, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Esses caras usam essa tática e daí fica todo mundo estupidificado. Certo. Olavo, só queria fazer mais uma pergunta. É o seguinte... Eu gosto muito do seu programa e eu gostaria que outras pessoas ouvissem, mas eu queria saber se existe um limite de idade para uma pessoa poder ouvir a linguagem do programa, que é eventualmente obscena. Olha, com que idade você aprendeu a falar puta merda, caralho, etc? Foi com 21? A partir do momento que você pode falar o palavrão, você pode ouvi-lo. Agora, se vier com uma lei idiota, não, é proibido para menor idade, porque tem palavrões. Bom, então quer dizer o seguinte, as criancinhas podem falar palavrão, mas não podem ouvir. Então, qual é a resposta para isso? A resposta é vai tomar no cu. Tá certo? É isso que você tem que responder. Tá certo? Olha, eu sei o seguinte, eu sei que quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai juntou eu e meu irmão e ensinou todos os palavrões que existiam. Eu lembro que a minha tia chegou em casa e ela ouviu, né? Tava meu pai trancado no quarto e todo mundo rindo, né? Ele, meu pai e a criança rindo pra caramba. Minha tia falou, o que está acontecendo? Daí minha mãe falou, ele está ensinando todos os palavrões para as crianças. A minha tia ficou horrorizada, tá certo? E, uai, mas se eu aos 5 anos de idade podia saber essas coisas, né? Qual é o problema? Agora, tem muita coisa que eu não sabia, apesar de saber os palavrões, né? Eu, aos 8 anos de idade, quando fui confessar pela primeira vez na Igreja Católica, o padre perguntou, você fez porcarias? Eu não sabia do que ele estava falando. Eu jamais poderia imaginar. Né? Fazer porcaria para mim era fazer cocô, pô. O máximo que eu podia imaginar, a única porcaria que eu sabia que eu fazia era cocô. Né? Mas falei, não deve ser disso que ele está falando, deve ser alguma outra coisa esotérica, muito elevada, que está acima do meu QI. Eu fiquei complexadíssimo. E falei, eu fiz, né? Daí falei, saí bem, né? Daí ele me pegou. Daí, você fez com meninos ou com meninas? Falei, pô, agora você me ferrou, porque eu nem sabia que tais coisas se faziam com ambos os sexos. Nem eles passaram 3 anos antes que eu soubesse do que ele estava falando. Então, mas os palavrões em si mesmo eu sabia todos. Então, não vejo que haja problema algum. Por acaso, a sua sensibilidade fica muito ofendida quando, né, eu mando desses camaradas tomar no cu? Eu acho que não. Eu acho que você até gosta de ouvir isso. E você desrecalca. Eu ajudo você a desrecalcar. Olha aqui. Vê se não é para mandar tomar no cu. Agora, o Jornal do Brasil, que acabou com a minha coluna por falar demais desse negócio de Folha de São Paulo, que eles não gostavam, põe lá manchete, fuzis das Farc para os Moros do Rio. Ora, eu dizia isso 3 ou 4 anos atrás no Jornal do Brasil. E fui punido por isso. Então, a técnica é o seguinte. Chega lá o sujeito que sabe mais do que você, você some com ele e daí você faz de conta que você sabia o que ele sabia. Isso é o jornalismo no Brasil. Né? É aquele negócio do Albert Einstein, que diz, o segredo da genialidade é ocultar as fontes. Então, agora está cheio de gênios no Brasil, essa turma do Jornal do Brasil, turma do Merval Pereira. Olha, se o jornalismo fosse a minha vida, né, eu ia ficar muito puto com isso, revoltado. Eu não fico, eu acho cômico, eu acho uma coisa desprezível. Então eu não vou lutar por isso, não vou brigar por causa disso. Mas se o jornalismo fosse a minha vida, eu ia lutar por isso, sim. Né, e ia, como é que se diz, processar essa turma toda, porque o que fizeram com as minhas colunas lá foi sacanagem mesmo, né? Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Fernando, tudo bem? Tudo jóia. Ô, professor, numa gravação antiga do seminário, o senhor disse que teve que tomar 4 engoves para votar no Fernando Henrique contra o Lula, né? Eu quero dizer, quantos engoves o Brasil vai ter que tomar para escolher entre Serra e Dilma, professor? Puta, não há engove que chegue, rapaz. Como é que a gente faz? O senhor acha que tem alguma perspectiva de melhora se o Serra ganhar alguma coisa ou praticamente fica a mesma coisa? Não, mas aí em São Paulo, o Serra teve uma política de segurança que a gente não pode deixar de reconhecer que foi boa. Ele até conseguiu praticamente diminuir a criminalidade no Estado. Mas em escala federal ele não vai poder fazer isso não, não adianta ele querer. Porque o fato é o seguinte, o PSDB, embora seja um partido tão esquerdista quanto o PT, e embora tenha com o PT uma série de acordos no sentido de dividir todo o território político nacional, na estratégia das tesouras do Lênin, formalmente o PSDB não pertence ao Foro de São Paulo, então ele não tem aquele compromisso que o Lula tinha. O Lula não pode fazer nada contra o narcotráfico, porque senão a Farc cai de pau nele. Né? E a Farc sabe como é, eles são especialmente violentos contra os amigos que os traem. Né? Tinha o Partido Socialista lá na Colômbia, que apoiava a Farc, depois deu para trás. Eles acabaram com o partido numa só noite, mataram todo mundo. Nossa senhora. Sabe como é que é o negócio? Né? Quem tem cu tem medo. E político tem 2, 3, 4 cu. Tá vendo? Então, né? Então o Lula não vai fazer nada com o narcotraficante por causa disso. Agora o Serra não tem compromisso com eles, então ele poderia fazer. Mas em escala federal não vão deixar fazer de jeito nenhum. Então o governo Serra vai ser igualzinho ao governo Lula, mesma coisa. Agora, professor, o senhor acha também que como o Lula praticamente já dominou toda a burocracia estatal, sindicatos, entre aspas, os movimentos sociais que eles inventam, evidentemente, vai ser praticamente um inferno o governo Serra, praticamente, ou não? Não, mas é exatamente. Quem domina o funcionalismo público, domina o presidente da República, tá entendendo? Então o Serra vai chegar lá e vai ter que dizer amém a essa coisa toda. Mas ele não vai ficar muito contrariado disso, não, porque ele é tão esquerdista quanto eles. Pode ficar um pouquinho enciumado. É o único problema que existe entre o PT e o PSDB é um pouquinho de ciumeira, só isso. Porque um tem mais cargo que o outro, ganha mais dinheiro que o outro, é só isso. O próprio FHC já convenceu, já confessou. Não há entre nossos partidos nenhuma diferença, nem ideológica e nem estratégica. Nós queremos a mesma coisa pelos mesmos meios. Agora existe um problema de disputa de cargos. Nós queremos os cargos e nós queremos o dinheiro dos cargos. Vocês estão pegando todos. É por isso que a gente está revoltado. Agora, então, professor, numa escala internacional, observando mais ou menos esse movimento globalista, a gente pode dizer que o Lula é até um cara de direita, no sentido de ser o homem do capital internacional no Brasil, e o Serra, por incrível que pareça, ser um cara de esquerda ou não? Não, eu acho que daí, nesse caso, as categorias não se aplicam. Por quê? O projeto globalista é um projeto socialista. É um projeto de controle da sociedade pelo governo. A única diferença é que está transferindo do governo nacional para o internacional. Então, às vezes, você vê, o pessoal liberal, por exemplo, quando vê alguém atacando a autoridade estatal, fica contente. Agora, uma coisa é você atacar a autoridade estatal para você favorecer a liberdade dos indivíduos. Outra coisa é você enfraquecer a autoridade do Estado Nacional para favorecer o Estado Global. E os nossos liberais, eles não percebem essa diferença. Não percebem isso, professor. Que coisa incrível. Outro dia eu estava conversando com um grande cérebro que tem aqui, Max Singer, que é um homem do Hudson Institute. E ele disse, olha, existem duas... Uma coisa é a globalização de mercado, quer dizer, você ampliar os mercados, isso é bom para todo mundo, distribui riqueza, melhora, prospera, como aconteceu na China. Outra coisa é governo global. Nós temos que desligar uma dessas coisas da outra. Eu digo, mas é difícil desligar. Porque o próprio sucesso da economia globalizada desperta e fomenta essas ambições psicóticas de querer mandar no mundo. Eles pensam assim, olha, se nós podemos ganhar dinheiro por toda parte, por que nós não podemos mandar em todo mundo? Não é muito simples? Quanto mais rico fica, mais filha da puta. É verdade. Tá bom, professor. Obrigado, um abraço. Eu sou aluno do curso, meu irmão também é engenheiro. Está fazendo também parabéns por essa generosidade do senhor em dividir esses conhecimentos do senhor com a gente aí. Um abraço, viu? Obrigadão. Abraço, até logo. Tchau. Olha, agora que o Hugo Chaves não quer que os caras tomem banho por mais de 3 minutos, né? Deve ter um tempo para você defecar também. Se não saiu em 10 segundos, levanta daí. Enquanto isso, em Cuba falta papel higiênico, né? Puta vida, tá ruim. Tem mais alguém na linha? Alô, quem é? Olha aqui. Alô, Olavo. Sim. Alô. Oi, Gabriel aqui de Brasília. Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar qual a relação entre a nova ordem mundial e os movimentos comunistas, esquerdistas, eles são interligados? Sim, mas 100%. Se não existisse um negócio chamado Ford Foundation, Rockefeller Foundation, MacArthur Foundation, não existiria esquerda na América Latina. Eles enchem essa turma de dinheiro, pô. Quer dizer, é interesse deles, eles querem quebrar sobre... Porque só tem dois obstáculos, só tem três obstáculos ao governo mundial. É a soberania americana, a soberania de Israel e a Igreja Católica. Então você tem que acabar com essas três coisas. É por isso que você vê aparecer, por exemplo, espontaneamente esses movimentos ateísticos em tudo quanto é lugar, anticatólicos. Parece que é espontâneo. Então, você vai ver, grupo, né? Sabe, você vê da onde veio o dinheiro e você vai entender quem foi que pensou. Certo. Porque, vou dizer, ideias espontâneas, quem tem ideia, criatividade espontânea, tá certo? São só as pessoas que não estão atrás de dinheiro. Por exemplo, se você gosta muito de ciência e tal, estuda ciência, pode ter uma ideia. Mas quando são pessoas medíocres e começam todos a ter a mesma ideia ao mesmo tempo, é porque alguém pagou para eles terem a mesma ideia, pô. E se pagar para dizer o contrário, vamos dizer o contrário. Esse Richard Dawkins a mim jamais me enganou, tá certo? Esse cara, se a igreja chegar lá e oferecer um montão de dinheiro para ele, ele diz que é converteu. Que nem o Bispo Macedo, tá entendendo? O Bispo Macedo, sou cristão, de repente virar abortista. Por quê? Porque pagou mais, o abortista pagou mais. Então, olha, bicho, o que tem de picareta no mundo é um negócio assim. Agora, eu nunca vi gente para gostar de dinheiro como comunista. Eu lembro, quando eu estava nesse meio, aparecia o cara do Comitê Estadual do Partido Comunista, a gente ia no restaurante, ele tirava dinheiro do bolso. O dinheiro dele não vinha na carteira, vinha em rolos, era rolos de dinheiro. Né? Nunca faltou dinheiro para essa gente, porra. Né? Então, é claro que está interligado. Você pega o David Horowitz no site Front Page Magazine, ele tem lá um subsite que chama Discover the Network, onde ele vai rastreando as organizações, quem está ligado a quem, quem dá dinheiro para quem. Quando você olha, você vê que existe uma perfeita continuidade desde o CFR até as FARC. Por que que você acha que duas vezes altos dirigentes do CFR foram lá visitar o comandante das FARC? Vou lá tomar um cafezinho com o cara, dar um tapinha nas costas. Ora, porra. Agora, quando você vai ver, um terço do dinheiro que circula da Bolsa de Mercadoria de Nova York é dinheiro do narcotráfico. O que quer dizer? desse um terço, pelo menos metade desse um terço é da FARC. Então está explicado por que são tão amiguinhos. Agora aqui, você vê, puta vida, um historiador chamado Daniel Halevi dizia que existe uma lei de aceleração histórica, né? Quer dizer, cada vez acontece mais coisa. Então a gente não consegue acompanhar os progressos, a rapidez do progresso da estupidez universal. Aqui tem esse assessor do Obama, o Cass Sunstein, aquele que disse que os animais devem ter o direito de processar seres humanos. Quer dizer, você pode ser processado por um ganso, por uma minhoca, por uma pulga, né? E agora ele inventou uma maravilhosa... Eu acho que essa frase dele vai entrar para a história das grandes sentenças da humanidade, joias do pensamento universal. Ele disse o seguinte: o casamento discrimina os solteiros. Ele disse isso. E se você casa, você pode ter uma série de vantagens que o solteiro não tem. Por exemplo, né, o Estado ajuda você a educar seus filhos, né? O solteiro não. Você vê que coisa? Né? O sujeito casado, ele discrimina tanto o solteiro que só o casado pode comer a mulher dele, o solteiro não pode. Você vê que discriminação odiosa? Puta vida, né? Olha, se esse Sansa tiver mulher, então deve fazer uma fila de solteiro na porta dele para comer a mulher dele, para ele ver o que é bom para tosse. Para ele entender o que ele disse. É só assim que esses caras entendem, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Agora aqui, você vê, a UEA já começou a afinar, né, dizendo para o Zelaya, Zelaya, renuncia, porra, faz que vai cagar e que manda, porra. Não vai dar, esse negócio já passou do limite, né? O Zelaya é... Não sei quem foi que falou. Alguém escreveu outro dia, né? O Zelaya está criando a primeira colônia brasileira em Honduras, né? Eles vão procriar ali dentro da embaixada, né? Ter criancinha. Né? Quer dizer, esse é um uso indevido da embaixada, porque ele é o dono da embaixada, ele manda, o embaixador não manda nada lá, né? Quer dizer, isso aí já seria motivo suficiente para impeachment do seu Lula. O Lula, coleção de motivo de impeachment do Lula, assim, não acaba mais, é uma enciclopédia. E, no entanto, não acontecerá impeachment. Né? Ai, ai, ai. Há também, aqui, o Lula quer criar um órgão para liberar as obras paradas pelo Tribunal de Contas da União. Então, é isso aí. Quer dizer, ah, o tribunal não faz o que a gente quer, não tem importância, a gente inventa um outro tribunal com dinheiro público para um tribunal que obedeça a gente. Então, o Lula vai criando um Estado paralelo. Não é isso? A polícia, por exemplo, já substituiu a polícia pela tal da Força Nacional. A polícia e as Forças Armadas. Daqui a pouco as polícias e as Forças Armadas não têm mais função. Só está lá a Força Nacional, que é para proteger os traficantes do complexo do Alemão. Né? Agora, essas obras irregulares que teve, vamos dizer, roubalheira, né, ele quer liberar para poder continuar a roubalheira, porra. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô? Alô, professor Olavo? Sim. É Paulo de São Paulo, tudo bem? Paulo, tudo bem? Tudo bom. Professor, eu queria comentar só duas notícias que o senhor mencionou aí. O senhor menciona, não é a primeira vez, que existe uma lei nos Estados Unidos que o sujeito pode ser expulso de casa sem ter uma acusação formal, basta uma medida cautelar que a mulher requer, né? Aham. Aqui no Brasil, também já tem essa lei desde 2006, a Lei Maria da Penha. Ah, mas que maravilha! É o progresso, o progresso! Tá vendo? Desde 2006, o sujeito pode ser posto para fora de casa, as mesmas medidas que o senhor citou aí também estão valendo aqui há uns 3 anos, mais ou menos. Olha, a sorte é que ninguém no Brasil lê jornal, ninguém está sabendo de coisa nenhuma, nem sabe que existe essa lei. É a sorte do brasileiro. Algumas mulheres sabem, professor. Viu, professor, uma outra notícia, agora para fazer justiça também à esquerda, porque às vezes a gente tem que, se ela tem com a razão, a gente tem que dar razão, né? Esse questionamento na Nicarágua aí, desse artigo da Constituição, isso também é válido no Brasil, esse questionamento, porque foi através de uma emenda constitucional de 95 que a Nicarágua criou a proibição de reeleição. E o Brasil também admite aqui o questionamento de inconstitucionalidade de emendas constitucionais, você entendeu? Não é um artigo originário da Constituição da Nicarágua. Sim, mas a emenda teve que ser votada por uma Assembleia, não pela própria Suprema Corte. A Suprema Corte não pode julgar a Constituição, nem emenda constitucional. Não, ela... Tá aprovada. Então, no Brasil é aceito também. Tanto é, essa emenda constitucional agora que ampliou o número de vereadores no Brasil e queriam colocar a goela abaixo, que ele tomasse em posse agora, isso está sendo questionado pela OAB e o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar e suspendeu essa emenda. Por isso que os vereadores não tomaram posse aqui no Brasil. Então, é admitido também. Então, não é assim um regime de exceção, né? É uma coisa que é juridicamente viável, você entendeu? Ah, entendo. Bom, se é assim, então dá até para conversar, é? É, só para fazer justiça, porque eu também não quero que o Ortega se reeleja, mas é possível, juridicamente é, sim. Ah, muito bom você dar essa informação. Tá bom, obrigado, professor. Um abraço para o senhor. Boa semana. Espera aí. Tinha uma outra ligação aí, mas... Acabou. Pifou. Agora, aí, enquanto isso, na Venezuela, né, o Hugo Chávez já suprimiu a propriedade privada, encampando metade dos imóveis da capital. E já começa a usar explicitamente o termo comunismo. Nessa instrução onde ele diz para as pessoas não tomarem banho por mais de 3 minutos, ele já usa o termo comunismo. Ele diz, mas que comunismo é esse que vocês ficam gastando água? Diz, mas é claro, meu filho, no comunismo ninguém toma banho, ninguém mija, ninguém faz cocô, tá certo? Sem autorização do Estado, porra. Então, agora nem a palavra eles escondem mais. Não. Mas no Brasil, aí o professor disse, olha, o Hugo Chávez já disse que o regime lá é comunista. Sabe o que as pessoas vão responder? Ah, não, é força de expressão dele, né? Ai, meu saco. Agora, nem tudo está perdido, porque a editora Martins Fontes está aí publicando, né, as obras completas de Aristóteles numa tradução portuguesa. Essas traduções portuguesas são, em geral, muito boas. As pessoas dizem, por exemplo, a parte do órgão foi traduzida pelo grande erudito Jessé Pinharanda Gomes. É a melhor edição que existe do órgão. Mas agora que estão publicando aí uma tradução feita pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Muito bem, é assim que se faz. Quer dizer, se nós não tivéssemos rompido relações culturais com Portugal, o Brasil não estaria esta merda. Nós devemos isso ao movimento modernista de 22, porque... Em Portugal, você ainda tem alta cultura e jamais deixará de ter. Tá certo? Porque tem esse negócio. O brasileiro faz piada que português é burro, é por mera projeção. Porque, ó, puta vida. Você não pode, por exemplo, eu já tinha essa experiência. Quando eu conhecia jornalistas portugueses, né, saiu muito cara, que foi exilado de Portugal, né? E conheci muito jornalista português. O nível dos caras era assim, era outro mundo. Você comprar um jornalista português com um jornalista brasileiro, né? Sei lá, era você comparar o William Shakespeare com o Luiz Fernando Veríssimo, tá entendendo? Era mais ou menos assim a proporção, né? Ah, acabou o nosso tempo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.